Hoje o nosso tema é para conversar sobre antepassados. O que são antepassados? São pessoas que vieram antes, né? Antecessores, os pioneiros, os imigrantes talvez, mas em toda a instituição, toda a casa, essa mesma, né? Sei quem teve no início do Divina Luz, era em um porão, em uma casa, ou talvez ainda antes do porão, na casa, ainda tivesse encontro entre amigos, né? Tudo tem um início, é a sementinha, né? É o primeiro passo. E quem deu esse primeiro passo em todas as linhas, na ciência, né? Thomas Edison para trazer essa facilidade maravilhosa. Todos os primeiros, né? O pessoal que veio antes. E tudo que a gente fizer pela primeira vez vai ter uma... Será que é dificuldade? Uma resistência, né? Os primeiros passos, as primeiras estradas têm que ser desbravadas. E isso gerou um trabalho imenso para que os próximos chegassem com mais facilidade. Para que a gente pudesse sentar hoje aqui, confortavelmente, nessas cadeiras, ter uma imagem, né? Isso sim, uma tecnologia. Tanta... Olha quantas facilidades, quantas pessoas fizeram os primeiros passos, desbravaram, testaram, validaram, questionaram, para chegar no que a gente tem hoje. O corpo humano, inclusive, né? A gente vem de uma evolução, a ciência, e às vezes a gente não se dá conta desses frutos, dessa facilidade, e não reconhece aquilo que veio antes. Então é sobre tudo isso a nossa conversa de hoje. Antepassados remete a tudo que veio antes. A parte mais, assim, que me toca particularmente é a família. Existe a família espiritual, né? Os amigos ou os nossos guias mesmo, pessoas por afinidade, por compatibilidade de pensamento, de sentimento, nossa família de amigos, mas existe a família consanguínea, né? A família que a gente veio, aquela que a gente reencarnou e nós aqui sabemos que escolhemos ela, né? Para evolução, para aprendizado, para resgates. A gente veio nessa mãe, nesse pai, com esses avós, com esses tios, abraçamos ao lado nossos irmãos para aprender algo. E muitas vezes, no decorrer da vida, a gente esquece, de novo, né, a história deles, de quem veio antes e da nossa genética, né? Muitos ciclos na família, viciosos às vezes, cenas que se repetem, né, traumas, acidentes, comportamentos, o alcoolismo é algo muito forte, né? Às vezes tem o alcoolismo que o pai, que o vô era, o marido é, e daí vai aquela agressão. Em algum momento a gente precisa virar essa chave, valorizar a história que veio antes, agradecer tudo o que fizeram para que o nosso caminho fosse mais fácil, conhecer essas histórias. Me dei conta que muitas histórias dos bisavós, aqui na região italiana o pessoal conta muito, né? E hoje eu vi um rapaz conversando com um senhor e ele contava como tinha feito a sociedade de um clube aqui. É que era o Olibone, que isso, aquilo, que começou a trazer. Nós estávamos tomando assim, e ele falou, e eu falei. Olha como é que foi construindo isso para hoje a gente estar naquele local. E a gente não escuta as histórias dos nossos avós. Elas nos trazem muito ensinamento. Se fecharmos os ouvidos e não quisermos escutar, mesmo assim, o corpo, acreditem, vai trazer aquelas histórias. Mas fica mais fácil se a gente conhecer. Fica mais fácil se a gente já sabe que tem um problema cardíaco. A gente já vai cuidar melhor do coração, biologicamente. E nos comportamentos também. Eu conheci meu pai quando eu tinha 27 anos. E achava na minha família umas coisas assim diferentes. Não encontrava conexão com algumas questões, né? Quando eu conheci meu pai, eu disse, gente, eu penso igual. Como é que pode herdar o pensamento? Faz sentido, né? Minha filha mesmo conheceu o pai. Ele esteve com a gente até 1 ano e 8 meses dela. E ela comia as mesmas coisas que ele comia. Ela tinha as mesmas... Então, a genética é muito forte. Nossa herança é forte. E quando a gente invalida ela, desconsidera, não quer nem saber, faz de conta que não existiu, que eu vim aqui por mim mesma, sozinha, sou independente, sei tudo, já li, já falo, tenho... Você tira essa parte, aparentemente pode ter algum sucesso profissional, alguma questão aí. Mas fica oco. É oco esse crescimento. Ele só é verdadeiro como uma árvore. A gente é natureza. A natureza, a árvore, a planta, só se mantém porque as raízes são regadas. Porque abaixo do solo há nutrição. Porque essas raízes, no caule, vem toda essa seiva nas folhas e trazem frutos lindos. Porque tem essa conexão. Sozinho, não somos nada. Sozinhos, a gente seca a folha caída da árvore, depois nutre o solo de novo. Se ela ficar perto das raízes, mesmo caindo da árvore, ela se decompõe, vai para a terra, vira nutrientes e volta para a árvore. E assim são nossos antepassados. Nesse fluxo de seiva, de energia, de reconhecimento, de crescimento, também tem isso. Muitas vezes porque na nossa árvore aqueles comportamentos foram sempre explorados, a gente mantém aquilo que não era saudável. Não, a gente precisa curar essa árvore. Reconhecer, agradecer, mas melhorar. Talvez nossos pais, avós, bisavós não tiveram o acesso ou as condições ou a compreensão que a gente tem hoje. E daí a gente precisa ressignificar algumas frases, alguns traumas. Talvez o bisavô não sabia abraçar, ele entendia que tinha que fechar a cara e todo mundo, imagina, tinha 10 para educar. Não sei, não cabe julgar, mas reformular é válido. Então hoje não precisa mais ser assim. Hoje eu posso abraçar minha filha, dizer que eu amo ela, sentar ali. Uma vez os pais tinham essa hierarquia, né? Então o convite e a fala dessa tarde é para que a gente exerça o primeiro olhar, que em alguns casos a gente se desloca da família consanguínea, né? Às vezes não tem ali, ali tá os aprendizados, ali também tem os resgates, né? Mas é dali que vem a seiva, é dali que vem o aprendizado. E melhorar tudo isso. É um tema que, não gosto de rótulos assim, vários lugares tratam desse tema. Seicho Noye é um deles. Mas a gente tem o Bert Hering, que é um alemão que trabalha em constelação familiar. Ele também estudou isso dentro de uma tribo indígena e viu nas famílias comportamentos que faziam sentido para toda a humanidade, que é a hierarquia, a reciprocidade, que é uma troca de conhecimento. Vejo a caixinha do Frei Jaime Bettega aqui, católico. Então, nossa família, famílias espirituais, e sem nenhum rótulo de conhecimento ou de bandeira. Todos nós, enquanto humanidade, enquanto humanos, bebe de várias fontes. A gente tem os livros, qualquer um. Cuidem com a contaminação de rede social, de, né? No livro, aquele cara que tem no rodapé ali a origem de onde ele estudou, o que ele fez, traz um conhecimento, às vezes, um pouquinho mais limpo, diria assim. Então, queria desmistificar isso, aproveitar a oportunidade e chamar vocês de família Divina Luz, que a gente possa sair daqui mais conscientes da nossa família de origem.